Nous tenons à remercier tout particulièrement les membres du conseil d'administration pour le choix et qualité du spectacle, aux animateurs et aux bénévoles qui ont œuvré pour cette réussite. Aux chanteurs, aux Nelson Costa, au groupe Enigma, au groupe folklorique Jmignotes de la Chapelle et la Ronda Mignota pour ce spectacle d'exception. Au public présent, venu des quatre coins de la France et du Portugal, sans oublier nos partenaires sponsors. Et un grand merci aux établissements Mariano à Semois, Pedra Alta à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Polo et Maria à Fleury-les-Aubrais, Barra Pizza à Chingy, Sodor Tipico à Fleury-les-Aubrais, au Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, Adopt Speciality Café Tropical à Olivet, Aldora Construction à Fleury-les-Aubrais, RPG International à Orléans, Soditra Sodiloc à Fleury-les-Aubrais, Vite et Couverture à Ingré, AI Sécurité à Saint-Jean-de-Bray, Aurélec à Orléans, SARL Ravalement Carrelage à Brésienne à Saint-Jean-de-Bray, Paquiste Peintre Sergio Dominguez à Terminé, Entreprise Olivera à Olivet, l'entreprise Antares à Orléans. Un grand merci à tous. Un muito obrigado a todos. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith, de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021. Então estamos a 15 dias do Natal. Isto vai passar a voar. Espero que estejam todos bem de saúde e para quem trabalha um ótimo dia de trabalho e para quem viaja uma ótima viagem e quem está na escuta da nossa Rádio Arco-Íris, uma boa escuta de uma bela emissão do fim de semana à porta. E vocês podem escutar também por intermédio da internet, ou sobre a internet, e é só marcar www.radioarcanciel.com. Então, e quanto à meteo, hoje está mais um bocadinho, o tempo está mais doce, um bocadinho, não está tanto frio como de habitude. Ora, então, vamos continuar esta bela emissão. Eu estarei aqui, vocês estão na presença de Lourenço, e estarei aqui então das 9 até ao meio-dia com muita música, músicas variadas e muita música com o fim de semana à porta. E vamos já começar então com a nossa Anha Nossa. Alguém que dá mais cor à tua vida. Tivemos a escuta A Noite é Nossa e continuamos com Micaela. Ya no hay dudas, tengo la certeza, y entregaré a ti. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Et continuons donc notre émission fin de semaine à porte et se va-t-il ce soldat. Razão sempre por coisas que não tinham nenhum sentido. Aos poucos tu foste apagando o amor que eu tinha dentro de mim. E saíste da minha vida. Hoje digo que foi melhor assim. Mas se um dia saudade chegar, diga que eu já não estou. Novo amor fui encontrar. Se tu é que a saudade não chames de mim, saí da tua vida porque quiseste assim. Se tu é que a saudade chama a tua vida, eu sigo o meu caminho. Senti no coração. Se vai ter saudade, não chames por mim. Saí da tua vida porque quiseste assim. Se vai ter saudade, chama a solidão. Eu sigo o meu caminho. Senti no coração. Paga. E a vida te vai pagar também. Ficaste a ser mentirosa, dona de canções por mim cantadas. Mas graças às tuas mudanças, eu encontrei a minha estrada. Mas se um dia saudade, não chames por mim. Saí da tua vida porque quiseste assim. Se vai ter saudade, chama a solidão. Eu sigo o meu caminho, senti no coração. Se vai ter saudade, não chames por mim. Saí da tua vida porque quiseste assim. Se vai ter saudade, chama a solidão. Eu sigo o meu caminho, sentindo o coração. Se vai ter saudade. Aí continuamos então de moda em moda. Não ajudo, meu baú está uma rata que já não sai. Não ajudo, meu baú está uma rata que já não sai. Vai currando os folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Vai currando os folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Seu maroto, seu mal criado, eu vou dizer ao seu pai. Seu maroto, seu mal criado, eu vou dizer ao seu pai. Ai, que rato aos folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Ai, que rato aos folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Seu maroto, seu mal criado, seu maroto, seu mariota. Seu maroto, seu mal criado, seu maroto, seu mariota. Eu mando ir ao bar, sempre dois na cortinhova. Eu mando ir ao bar, sempre dois na cortinhova. Debaixo do meu baú está uma rata que já não sai. Debaixo do meu baú está uma rata que já não sai. Ai, que rato aos folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Ai, que rato aos folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Vá-se embora, seu maroto, não me venha apoquentar. Vá-se embora, seu maroto, não me venha apoquentar. Você tem pés de galinha, nariz de cão de caçar. Você tem pés de galinha, nariz de cão de caçar. Debaixo do meu baú está uma rata que já não sai. Debaixo do meu baú está uma rata que já não sai. Ai, que rato aos folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Ai, que rato aos folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Debaixo do meu baú está uma rata que já não sai. Debaixo do meu baú está uma rata que já não sai. Ai, que rato aos folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Ai, que rato aos folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Ai, que rato aos folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Ai, que rato aos folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Ai, que rato aos folhos todos, vai saber, ai, ai, ai, ai. Esta gente, novos e velhos, todos contentes, é Portugal no coração. Dança comigo esta canção. Trás, trás, trás, ê, ê. Trás, trás, trás, ê, ê. Trás, trás, trás, ê, ê. Dança comigo também. Trás, trás, trás, ê, ê. Trás, trás, trás, ê, ê. Trás, trás, trás, ê, ê. Dança comigo também. Dança comigo também. Trás, trás, trás, ê, ê. Trás, trás, trás, ê, ê. Trás, trás, trás, ê, ê. Dança comigo também. Minha raiz é popular. Gosto de ver mulheres bailar. Esquece a tristeza, levanta os braços. Trás, trás, trás, ê, ê. Trás, trás, trás, ê, ê. Dança comigo também. Trás, trás, trás, ê, ê. Trás, trás, trás, ê, ê. Trás, trás, trás. dança comigo também. Trás, trás, trás, ei, ei. Trás, trás, trás, ei, ei. Trás, trás, trás, ei, ei. Dança comigo também. Hoje ninguém fica sozinho. Do trigo pão, da uva ou vinho, grita bem alto, somos Portugal. Com a nossa gente não há igual. Trás, trás, trás, ei, ei. Trás, trás, trás, ei, ei. Trás, trás, trás, ei, ei. Dança comigo também. Trás, trás, trás, ei, ei. Trás, trás, trás, ei, ei. Trás, trás, trás, ei, ei. Dança comigo também. Trás, trás, trás, ei, ei. Trás, trás, trás, ei, ei. Trás, trás, trás, ei, ei. Dança comigo também. Trás, trás, trás, ei, ei. Trás, trás, trás, ei, ei. Trás, trás, trás, ei, ei. Dança, dança, dança comigo também. Trás, trás, trás. Horas e 28 minutos, então estou à escuta de Augusto Canários, amigos, e Pumba Catapumba. Então, quando acabar esta canção, vamos passar uma página de povo e depois continuaremos com as nossas músicas. E vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris, então se ainda não se ligou à rádio, ligue-se. Ligue-se à melhor música portuguesa aqui, Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão. Fim de semana é brutal para desfrutar com os amigos uma boa jantada. Fim de semana é brutal para desfrutar com os amigos. Pois é, para a segunda, fim de semana, quando chega o fim de semana é bom, não é? Então, força, boa coragem e até logo à sexta-feira. Catapumba. E pumba, catapumba, vai tudo para os pumba. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. E pumba, catapumba, vai tudo para os pumba. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. E pumba, catapumba, vai tudo para os pumba. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. E pumba, catapumba, vai tudo para os pumba. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. A gente gasta a trabalhar, para muita falta para ganhar um dinheirinho. Mas depois é preciso tempo para gastar naquelas coisas que fazem bem ao corpinho. Umas miúdas na praia de biquíni, umas bichecas fresquinhas na esplanada, um chico com gelo, caipirinho ou um whisky, e umas fabrinhas para fazer a churrascada. Um chico com gelo, caipirinho ou um whisky, para fazer a churrascada com os amigos. É para a segunda. Com a namorada é catapumba. Com os amigos é para a segunda. Com a namorada é catapumba. E pumba catapumba, vai tudo para a segunda. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. E pumba catapumba, vai tudo para a segunda. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. Só paramos na segunda. Começa a sexta-feira, só paramos.

é tanta loucura que se chega a ter que gritar. Há quem saiba o que está a fazer, há quem faça assim e assim, mas festa boa é no centro. Continuamos com Beta de Amor. Era a noite, para curtir e para dançar, me perder nos braços dela, por isso vou me arranjar, eu sei que vou impressionar, tudo o que eu quero é estar com ela. Vou-me controlar, para que eu não agarre a Cinderela. Quando ela chegar, DJ põe no ar aquela canção dedicada a nós dois. Quando ela vier, vou estremecer, DJ põe no ar este beat do amor, só para nós dois. We'll be right back. E continuamos então e vamos continuar com a música Ela Quer Que Eu Lhe Beijo o Periquito. Então, se ela quer que lhe beije o periquito, vamos beijar o periquito. Vamos estar à escuta. Ela é assim como eu, por animais tem perdição. Mas são os animais de penas que lhe enchem o coração. Anda sempre com o animal que de pequenino criou. Um periquito que traz no bolso, porque assim ele domesticou. Mas meu amor, quando chega à casa, como é normal, vem-me beijar. O estranho é que também quer que o periquito é um animal. Ele quer que eu lhe beije o periquito. Ele quer. Ora, 9 horas e 46 minutos e ela diz que beija o periquito. Esta rapariga a cantar é demais. Então, ora, eu vou passar aqui uma canção que foi pedido da parte da Sra. Glória da Chapelle para Madame Pinheiro e toda a sua família e que lhe deseja umas ótimas melhoras e tudo de bom. Então, vou passar aqui o Jorge Ferreira, Flor de Bruta. Espero que seja do seu agrado. Que atrai, que se ergue, que espanta, que cansa, seca e se esgota. É sonho que acorda a rir, realça só por momentos. É sonho que acorda a rir, realça só por momentos.

appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. E estamos à escuta do Mundo Novo, Rutrustus, Rutrustus. E continuamos então com Fernando Santana, Não Me Abandones. Thank you.

esquecer. Quem não dança em esta dança, logo querem aprender. Nosso meio português, deixa o povo feliz. Esta dança pelo mundo representa o país. São assim as tradições que temos em Portugal. É todo mundo a dançar o nosso malhão nacional. São assim as tradições que temos em Portugal. É todo mundo a dançar o nosso malhão nacional. Minha companhia não falta a intenção.

pensar na minha amada. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Eu sou do Minho, isso já se deu por ela. Quem for do Minho bebe por uma tigela. Eu sou do Minho e aqui gosto de morar. Quem for do Minho acorda logo a cantar. No Minho há água fresca, sempre a correr pelas fontes, limpinha e transparente, nasce no cimo dos montes. Temos lindos santuários que todos vêm visitar, bem cedinho já se ouve passarinhos a cantar. Só no meio há vinho verde que se bebe uma tigela. Ai, que polícia tão bela. Eu sou do Minho, isso já se deu por ela. Quem for do Minho bebe por uma tigela. Eu sou do Minho e aqui gosto de morar. Quem for do Minho acorda logo a cantar. Mesmo de morto a cantar. Só no meio há vinho verde que se bebe uma tigela. Ai, que polícia tão bela. Eu sou do Minho, isso já se deu por ela. Quem for do Minho bebe por uma tigela. Eu sou do Minho e aqui gosto de morar. Quem for do Minho acorda logo a cantar. Pontes, limpinha e transparente, nasce no cimo dos montes. Temos lindos santuários que todos vêm visitar. Bem cedinho já se ouve os passarinhos a cantar. Só no meio há vinho verde que se bebe uma tigela. Ai, que polícia tão bela. Eu sou do Minho, isso já se deu por ela. Quem for do Minho é puro. Eu sou do Minho e aqui gosto de morar. Quem for do Minho acorda logo a cantar. Eu sou do Minho, isso já se deu por ela. Quem for do Minho bebe por uma tigela. Para 10 horas e 35 minutos aqui na Rádio Arco-Íris e 30 segundos. Então, eu vou anunciar que há pessoas que me telefonem a dizer que a música que está a passar mal, que às vezes corta. Eu não deve ser daqui do estudo, deve ser talvez da antena, que como esteve muito vento esta noite, teto que a mudou e a música não passa bem. A gente pede desculpas nisso e eu aqui não posso fazer nada. Ainda de ter a idade, ainda não o deixei. Passou o tempo, é verdade. Que saudades desse tempo, vividos com alegria. Os momentos mais felizes com linda Rosa Maria. Há festa no meu país. Há festa, é uma festa de raiz. Tira do Minho. Desde a cidade até ao alto da serra. Há festa no meu país. Há festa é uma festa de raiz. Tira do Minho, chuva na terra. Desde a cidade até ao alto da serra. Festa para cá e para lá, quase tenho a certeza que no meu país não há. Casámos logo a seguir, eu e a Rosa Maria. Fui um dia à Inglaterra, à festa da freguesia. Há festa no meu país. Há festa é uma festa de raiz. Vira do Minho. Até ao alto da serra. Há festa no meu país. Há festa é uma festa de raiz. Vira do Minho, chuva na terra. Desde a cidade até ao alto da serra. Ora, vimos de ouvir a festa no meu país. Então vamos continuar com a nossa música e desta vez vai ser o Sagriano Sagra, Quem é o Papá? Olha, eu não sei. Sogra ontem me telefonou, estava aflita para a notícia me dar. E sem demora diz ela, então lá vai, meu querido genro, ai que dia tão feliz. Fica a saber, tu agora já és pai, é tua cara, toda a gente o diz. Fica a saber, tu agora já és pai, é tua cara, toda a gente o diz. Quem é o papá desse bebê? Desse bebê, quem é o papá desse bebê? 2 anos lá foi, ele meu não é. Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? 2 anos lá foi, ele meu não é. Querida sogra, diga-me o que aconteceu. Vivo distante e papá não posso ser. Esse bebê de certeza não é meu.

essa é minha terra. Prometo que a tua pele hoje será o meu pijama. Em cada madrugada, meu peito almofada. Tens lugar exclusivo marcado na minha cama. Fazes amor demais. Sempre quero mais. No meu quarto do hotel. Mulher sabor a mel. Maldito ar. Foi-me louco desse jeito que eu sei. Maldito ar. Mais um pouco deixa-te louca também. Maldito ar. Foi-me louco, baby, tu sabes tão bem. Maldito ar. Diz que és minha e não serás de mais. Quero ver-te agora, quero ter o teu corpo. Beija a minha boca e apaga o meu fogo. Tens o teu lugar, eu sei que vais ficar. Abraçada a mim, juntos vamos acordar. Horas e 53 minutos e 50 segundos. Então, e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris com a emissão O Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Então eu vou passar aqui uma canção que é para uma pessoa que está sempre para todas as pessoas que estão à escuta, mas principalmente para essa pessoa que está à escuta da rádio e ela gosta muito de ouvir esta canção. Então vou passar a canção que tem por título Jorge Ferreira, um velhinho caminhava. Então vamos ouvir esta linda canção e depois a seguir vamos ficar com uma página de público e depois voltaremos com as nossas músicas, que estamos quase ao fim de uma hora para findar a nossa emissão. Então vamos escutar esta bonita música. Um velhinho caminhava.

esta canción. Chorando saudades, ai, solidão que me matas dia a dia, fazendo da minha alegria uma tristeza constante. Sozinho falo às vezes, sem querer estou a chorar. Rezo a Deus pelos portugueses que, como eu, querem voltar. Recordo as noites à volta da lareira, recordo o Natal, a Páscoa, até mesmo o São João. Hoje a saudade é minha companheira, vou cantando baixinho esta canção. Ora, e continuamos com as nossas dedicatórias, e desta vez já da parte de Maria do Céu, para todos os doentes do mundo e para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo Madame Pinheiro e o seu Pinheiro, e que ela está um bocadinho também muito mal e que desejo-lhe muita, muita saúde. E ora, então vamos passar, vou passar aqui uma canção que tem por título o Nelson. Nelson César, recebe essas flores que lhe dou. Então continuamos com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de Madame Jeanne Ebre,

eu chorei, porque te amava com a alma, mas a ti não te importou, e com o tempo te esqueci, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Ahora te encuentro en soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir, ya no hay en ti felicidad, y el destino hoy te castiga, y un dolor te hace sufrir. Ora, 11 horas e 33 minutos, estamos apenas de meia hora da nossa emissão, o fim de semana à porta. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris, 96.2. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título o Sagriano Sagra, Bem Devagar Imigrante. Então esta canção vai ser dedicada para a Glória, que é a nossa animatriz das quartas-feiras, das 14 às 16, pois ela parte de viagem amanhã no autocarro com muita gente para passar o Natal em Portugal. Então desejo-lhe um bom Natal e uma boa viagem e tudo de bom. E então vou passar aqui uma canção que tem por título Graciano Sagra, Bem Devagar Imigrante. E é para todos os imigrantes que vão a Portugal. Oh, meu amor.

Pois é, meus amigos, assim cheguei eu ao fim com esta bela canção. Espero que tivessem passado uma ótima manhã de sexta-feira, 10 de dezembro, que comigo foi um imenso prazer estar aqui na vossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Então desejo-vos um ótimo fim de sexta-feira e estarei cá então com o rendezvous terça-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão às Manhãs Românticas. Vou-vos deixar com a LTP Internacional e desejo-vos um bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todos e até terça-feira.